Cuidado, meu irmão, tenha cuidado. A sua fé alguém quer roubar. Cuidado, meu irmão, tenha cuidado. Ele é astuto e quer te derrubar. Cuidado, meu irmão, tenha cuidado. A sua fé alguém quer roubar. Cuidado, meu irmão, tenha cuidado. Ele é astuto e quer te derrubar. Este trabalho que Jesus te prometeu, você tem que ser zeloso, você não pode brincar. Este caminho, ele é muito estreito e também é espinhoso, você tem que se portar. Na sua frente tem a vida eterna, morada celeste, pra você, meu irmão. Por isso, meu irmão, tome cuidado, não deixe o inimigo tomar o que Deus te deu. Por isso, meu irmão, tome cuidado, não deixe o inimigo tomar o que Deus te deu. Cuidado, meu irmão, tenha cuidado. A sua fé alguém quer roubar. Cuidado, meu irmão, tenha cuidado. Ele é astuto e quer te derrubar. Cuidado, meu irmão, tenha cuidado. A sua fé alguém quer roubar. Cuidado, meu irmão, tenha cuidado. Mensagem de amor, conduzindo as almas para Cristo, tirando do abismo, livrando-as da prisão. Você de Cristo é um mensageiro, você é um guerreiro que tem muito valor. Por isso que você foi escolhido para ganhar muitas almas para o reino do Senhor. Por isso que você foi escolhido para ganhar muitas almas para o reino do Senhor. Cuidado, meu irmão.